Não me basta o professor honesto e cumpridor dos seus deveres. A sua norma é burocrática e vejo como pouco mais fazendo do que exercer a sua profissão. Estou pronto a conceder-lhe todas as qualidades, uma relativa inteligência e aquele saber que lhe assegura superioridade ante a classe. Acho digno dos louvores oficiais e das atenções das pessoas mais sérias. Creio mesmo que tal distinção foi expressamente criada para ele e seus pares. De resto, é sempre possível a comparação com tipos inferiores de humanidade. E entre eles, o professor exemplar aparece cheio de mérito. Simplesmente, notaremos que o ser mestre não é de modo algum um emprego e que a sua atividade se não pode aferir pelos métodos correntes. Ganhar a vida é no professor um acréscimo e não o alvo. E o que importa no seu juízo final não é a ideia que fazem dele os homens do tempo. O que verdadeiramente há de pesar na balança é a pedra que lançou para os alicerces do futuro. A sua contribuição terá sido mínima se o não moveu a tomar o caminho de mestre, um imenso amor da humanidade e a clara inteligência dos destinos a que o espírito o chama. Errou o que se fez professor e desconfia dos homens, se defende deles, evita ir ao seu encontro de coração aberto, paga falta com falta e se mantém na moral da luta. Esse jamais tornará melhores os seus alunos. Poderão ser excelentes as palavras que profere, mas o moço que o escuta vai rindo por dentro, porque só o exemplo o abala. Outros há que fazem da marcha do homem sobre a terra uma estranha concepção. Vêem-nos girando perpetuamente nos batidos caminhos e, julgando o mundo por si, não descobrem em volta mais que uma eterna condenação à maldade, à cegueira e à miséria. Bem no fundo da alma, nenhuma luz que os alumie e solicite, porque não acreditam em progresso, nenhuma vontade de melhorar. São os que troçam daquilo a que chamam a pedagogia moderna. São os que se riem de certos loucos que pensam o contrário. Ora, o mestre não se fez para rir. É de facto um mestre aquele de que os outros se riem, aquele de que troçam todos os prudentes e todos os bens estabelecidos. Pertence-lhe ser extravagante, defender os ideais absurdos, acreditar num futuro de generosidade e de justiça, despojar-se ele próprio de comodidades e de bens, viver incerta vida, ser junto dos irmãos homens e da irmã natureza, inteligência e piedade. A ninguém terá rancor. Saberá compreender todas as cóleras e todos os desprezos. Pagará o mal com o bem, num esforço obstinado para que o ódio desapareça do mundo. Não verá no aluno um inimigo natural, mas o mais belo dom que lhe poderiam conceder. Perante ele e os outros, nenhum desejo de domínio. O mestre é o homem que não manda, aconselha e canaliza, apazigua e abranda. Não é a palavra que incendeia, é a palavra que faz renascer o canto alegre do pastor depois da tempestade. Não o interessa vencer, nem ficar em boa posição. Tornar alguém melhor, eis todo o seu programa. Para si mesmo, a dádiva contínua, a humildade e o amor do próximo.